Paz do Senhor, irmãos, irmãs. É com gratidão a Deus que nesse sábado nós vamos dar continuidade ao nosso curso para treinamento de obreiros, líderes ministeriais, pastores e pastoras, missionários e missionárias. Hoje nós vamos ver três leis. A 19ª, a 20ª e a 21ª. Se você perdeu alguma delas, começou a ouvir recentemente, é aqui da cidade, você poderá encontrar todas as ministrações no blog, bloglogos7.blogspot.com. A lei da oportunidade. Saber o momento certo é tão importante quanto saber o que fazer e aonde ir. Quem não é líder nem sempre pressente o momento certo. Nós precisamos estar pressentindo, percebendo esse momento certo onde a oportunidade aparece. Para realizarmos o propósito do Senhor. Lembre de alguns princípios. A decisão errada no momento errado provoca desastre. A decisão correta no momento errado gera resistência. A decisão errada no momento certo. É um erro, porque embora o momento seja certo, a decisão está errada. A decisão certa no momento certo nos leva ao sucesso, ao bom êxito, aquilo que nós esperamos realizar. A liderança requer de nós repetidamente uma postura. Se o líder repetidamente revela julgamentos medíocres, mesmo nas pequenas coisas, as pessoas começam a pensar que o verdadeiro erro é tê-lo como líder, é tê-la como líder. Então, esse é um princípio que você deve considerar. Nós já falamos e repetimos várias vezes, e esse é um julgamento que nós precisamos fazer uma autoavaliação em nossas vidas. Se o líder repetidamente revela julgamentos medíocres, mesmo nas pequenas coisas, as pessoas começam a pensar que o problema não está no projeto, mas na liderança. Quando o líder certo e o momento certo se unem, coisas incríveis acontecem. Quem deixa escapar o momento certo perde a oportunidade que Deus está concedendo. Por isso é importante demais discernir o momento certo, discernir que o momento certo é tão importante quanto o caminho certo. Saber o que fazer e saber onde ir nesse caminho que é Jesus. Precisamos interpretar uma situação e saber o que fazer. Agora, não bastam para levá-lo ao bom êxito na liderança somente a interpretação da realidade, somente análise de conjuntura. Então, é preciso interpretar a situação, a conjuntura, e saber o que fazer, mas isso não vai bastar para levar ao êxito na liderança. Só a decisão certa, no momento certo, é que fará você chegar ao seu objetivo final. qualquer outra coisa indica um custo elevadíssimo e não conduzirá você ao alto da montanha. Essa é a lei da oportunidade. Ou seja, a lei da oportunidade é saber o momento certo de Deus, saber o que fazer nesse momento e onde ir. O que Deus está pretendendo de mim, em que direção devo caminhar, o que devo fazer e qual é o momento para fazer. Como no exemplo que eu tenho trabalhado bastante com vocês, que é o da Grande Comissão. Essa é a lei número 19, a lei da oportunidade. Não perca esse senso de oportunidade. Mantenha a sua comunhão íntima com Deus, íntima, para que o Espírito Santo confirme ou testifique no seu espírito que esse é o momento de realizar determinada ação, que esse é o jeito de fazer e esse é o caminho a seguir para realizar o propósito. Quanto à lei número 20, é a lei do crescimento explosivo. Para somar líderes subordinados ou para multiplicar líderes. Se você quer somar de um em um, trabalhe com líderes subordinados. Gere líderes subordinados. Se você quer multiplicar para um crescimento explosivo, essa é a lei do crescimento explosivo, se você deseja multiplicar, lidere líderes, promova líderes, treine líderes, capacite líderes. É obrigação nossa desenvolver as pessoas que vão levantar a igreja. Quando eu digo nossa, daqueles que já estão em posição de liderança, não é qualquer situação. O irmão chegou ontem, ele vai colaborar, claro, com a sua oração, vai colaborar de diversas maneiras, mas é competência da liderança, é obrigação da liderança desenvolver mais pessoas que possam levantar a igreja. E a chave do crescimento é a liderança. O crescimento explosivo só vem através do aumento de líderes segundo o coração de Deus. Para multiplicar, precisamos liderar líderes. Foi isso que Jesus fez. Se você quiser somar de um em um, então busque pessoas lideradas. Só líderes subordinados. Mas se você quiser um crescimento explosivo, invista em liderança. Vou repetir uma máxima, e é bíblica. 70% de um ministério de somente 3 anos, Jesus gastou treinando os seus líderes. E graças a esse treinamento, esses líderes geraram outros líderes. Você pode acompanhar logo na história do primeiro século, segundo século, e assim por diante. E esses líderes foram reproduzindo a mensagem do reino, da mensagem e essa... perdão, a mensagem do reino, que era a mensagem de Jesus. E essa mensagem chegou até nós. Nós precisamos fazer isso. A razão do nosso sucesso é de nos concentrarmos na qualidade e no desejo de manter as coisas simples. A razão do nosso sucesso não são somente prédios, estruturas. A razão do nosso sucesso são os nossos bons recursos humanos. Quando eu me refiro ao recurso humano, eu quero dizer treinamento de líderes, promoção de líderes. Os pratas da casa, em primeiro lugar, aqueles que já estão na casa. Promova as pessoas, incentive as pessoas, capacite as pessoas que estão ao seu redor. E, a posteriori, você pode também, com cursos de liderança, acabar atraindo pessoas para que elas ganhem a visão e possam ir para suas igrejas e também espalhar a visão da grande comissão. A chave é desenvolver líderes aptos, líderes segundo o coração de Deus. Esta é a chave do crescimento explosivo. E isso você faz aperfeiçoando as pessoas na Bíblia, na oração, no jejum, na comunhão com Deus, na Santa Ceia, no louvor, na adoração. Ou seja, a chave é o desenvolvimento teórico e prático da liderança, com participações missionárias, evangelizações, que podem ser em lugares os mais diferentes possíveis, ação social da igreja, ação docente. Alguns vão ter o chamado da ação administrativa. Então, perceba isso e vá colocando esse irmão ou essa irmã, juntamente com irmãos mais experientes na área administrativa, e vá treinando, vá treinando, vá treinando para o que nós vamos tratar na próxima lei, que é a lei do legado. Precisamos desenvolver líderes. A chave é desenvolver líderes. E isso você faz aperfeiçoando as pessoas. Os líderes que desenvolvem subordinados, liderados, que são importantes para a igreja, mas que não têm nenhum tino de liderança, então eles são parte do corpo. Parte importantíssima. Cada parte do corpo humano é importantíssima. Cada parte do corpo de Cristo é importantíssima. Mas há pessoas que têm o tino para a liderança, ou são pessoas que desejam ser treinadas para isso. Quando é o caso, você vai investir nesta direção. Agora, os líderes que desenvolvem só liderados ou pessoas que estão, que têm a característica de serem subordinadas, fazem a igreja crescer ao ritmo de um por um. Uma pessoa, passados 3 meses, mais uma, passados 3 meses, mais uma, passados 3 meses, mais uma. Isso quando temos 4 pessoas por ano, irmãos. Às vezes nem isso temos. Mas os líderes que desenvolvem outros líderes são líderes multiplicadores. O seu crescimento, pois, para cada líder que aperfeiçoa, lapida, ganha todos os subordinados desse líder. Eu vou esclarecer. Quando você conquista o coração de um líder e ele passa a ser alguém que é influenciado por você, esse líder já tem pessoas que o seguem. Na igreja local, há líderes, que são influenciadores. Se você conquista o coração desse líder e esse coração, está voltado para a influência da palavra do Senhor, para a visão do cumprimento da grande comissão, o que acontece é que todos aqueles que ele influencia vão acabar sendo dirigidos também nessa direção. Você ganha o líder mais as pessoas que ele influencia. Quanto maior for o número de líderes que você desenvolver, maior a qualidade da igreja, maior a quantidade da igreja, maior a quantidade de seguidores. Esse é o crescimento explosivo. Quanto maior o número de líderes que você desenvolver, maior a qualidade e a quantidade de seguidores. O passo seguinte é fazer líderes de líderes. Porque uma vez que você esteja treinando líderes, esse é o primeiro passo. Mas como Paulo recomendou a Timóteo, depois, em algum momento, você vai ter que passar o bastão. Nós vamos ver logo em seguir, logo a seguir na unidade posterior. Você vai passar o bastão e ele vai precisar treinar outros líderes fiéis e idôneos, e esses líderes fiéis e idôneos vão ter que treinar outros líderes fiéis e idôneos para que o processo não se interrompa. E foi assim que o evangelho veio de sendo multiplicado até chegar até nós 2.000 anos depois. O exemplo de Jesus não há comparativo com nenhum outro exemplo. 2.000 anos depois, e o evangelho continua a crescer e crescer e crescer. Uma pena que neste momento da história, como em alguns outros momentos que nós poderemos pontuar em algum estudo, nós estamos vivendo um crescimento mais quantitativo e menos qualitativo. Nós temos é que conseguir agregar as duas coisas, ter um crescimento qualitativo e quantitativo. Somar crescimento é liderar pessoas subordinadas. Isso é somar crescimento. Multiplicar crescimento é liderar líderes. Eu vou dar dois exemplos para vocês com algumas pontuações. Por exemplo, líderes que desenvolvem subordinados. Eles têm algumas características. Eles precisam se sentir necessários todo o tempo. Eles concentram-se nos pontos mais fracos de si mesmos, tentando aperfeiçoar aquilo, ou nos pontos mais fracos da igreja. Eles só acabam focalizando nessas coisas. Eles desenvolvem 80% do seu potencial, da sua atenção, àqueles que são menos aptos, porque eles já são menos aptos. Então, você olha com aquele senso de justiça e fala: ah, eu vou investir muito, muito, muito, muito, muito, muito tempo nesses irmãos que são menos aptos. Mas isso não é uma boa estratégia. É claro que você tem que atender a todos. A centésima ovelha é um exemplo disso. Haverá, momentos em que você vai ter que deixar as 99 e pensar só naquela que está machucada. Mas se você gastar 80% do seu tempo no seu melhor potencial, nas áreas de maior competência, você ainda terá 20% para cuidar particularmente de cada pessoa. Mas isso eu já vejo com você logo a seguir. Esses líderes que trabalham só com a soma de um mais um, um mais um, um mais um, quando isso acontece, eles acumulam poder, não descentralizam de modo algum. Eles gastam muito tempo com tarefas secundárias, terciárias. Eles crescem por adição e eles influenciam só as pessoas com quem têm contato pessoal. Influenciam só as pessoas com quem têm contato pessoal. Diferentemente, repare agora algumas características dos líderes multiplicadores, dos líderes que fazem e promovem o crescimento explosivo como Jesus. Eles desejam alçar voo, eles desejam crescer, fazer com que a mensagem do reino atinja toda a terra. Eles dividem a história em antes e depois. Jesus dividiu a história em antes e depois dele. Nós não teremos esta abrangência, mas nós poderemos, nas nossas ações e na nossa postura e na nossa liderança, também ter uma passagem que caracterize antes de começar a implantar um processo de crescimento explosivo e depois de começar um crescimento explosivo. Para isso, é preciso se concentrar nos pontos mais fortes. 80% do seu tempo no seu maior potencial, nas áreas da sua maior competência. 80% do seu tempo devem ser dedicados às áreas da sua maior competência. Desenvolver ou maximizar a sua competência. Com 80%, de 70% a 80% das suas áreas de maior competência. Eleja uma, duas ou três áreas e maximize, aumente, multiplique essa área, tá bem? E aí você vai conseguir se tornar um líder multiplicador, guardadas todas as outras leis também que temos tratado. Eles tratam as pessoas com o tempo que não estão gastando com os líderes em treinamento, eles gastam de modo diferenciado. Eles dão atenção para cada pessoa, segundo a sua característica, uma atenção particularizada. Se você gastar tempo, 70%, treinando líderes e desenvolvendo, maximizando o seu potencial, ajudando seus liderados a maximizar o seu potencial, ainda lhe sobrará 30% para trabalhar e atender particularmente cada um segundo a sua necessidade, num atendimento particularizado. Principalmente os mais sofridos, principalmente os que precisam de misericórdia, porque a Bíblia diz: misericórdia eu quero e não sacrifício. Então, nós precisamos disso. Os líderes multiplicadores delegam poder. Os líderes multiplicadores investem tempo, prioritariamente, no treinamento dos líderes. 70%. E 30% você vai investir nos liderados. Crescem por multiplicação. Deixa eu repetir o item anterior para não ficar dúvida. Investir prioritariamente nos líderes significa aqueles que você está treinando, habilitando, capacitando para que eles continuem a visão, continuem a obra, continuem o processo de cumprimento da grande comissão. Tá bem? Quando eu falo liderado, são aqueles que não estão em processo de treinamento de líderes. E aí você ainda vai ter 30% para se dedicar particularmente para atender com misericórdia e com todo amor, assim, de Jesus a cada um. Basta que você se organize, se discipline, tenha método. Invista tempo, cresça por multiplicação, influencie pessoas até distante de você. Nós estamos há 4 meses desenvolvendo um projeto que surgiu, na verdade, por causa da pandemia, porque não era a minha estratégia para esse momento. Mas, tendo surgido o processo, nós estamos atingindo a mais ou menos praticamente 14 países. Por que o senhor fala praticamente ou mais ou menos? Porque o Google não informa o nome exato, a quantidade exata de alguns países. Ou porque o evangelho é proibido, ou porque são regiões em que eles não dão muito destaque. O fato é que esse relatório não tem vindo exatamente como eu gostaria, super detalhado, né? A missionária tem procurado detalhar o máximo possível, buscar o máximo de perguntas, informações, e as informações vêm bastante superficiais ainda, mas nós vamos conseguir cada vez mais informações. Nós estamos influenciando pessoas em 14 nações aproximadamente, estão distantes de nós, mas nós estamos influenciando, multiplicando a visão. Multiplicando a visão da Bíblia, multiplicando a visão da grande comissão, isso é importantíssimo. Líderes multiplicadores, então, têm essas características diferentes do líder que soma de um a um. Ele deseja crescer, se concentra nos pontos fortes, se concentra nos pontos fortes daqueles que estão em treinamento. Atendem a todas as pessoas e com 30% do tempo que eles separam, vamos dizer, 70% para os líderes em treinamento, sobrando 30% do tempo para atender com misericórdia a cada um dos irmãos e irmãs, é só se organizar, ter um plano de visitação. Em São José dos Campos, nós tínhamos um plano com a nossa secretária, um abraço, a irmã Leonésia. Nós tínhamos um plano, íamos um a um, um a um, um a um, para visitar o hall inteiro. Eles delegam poder, investem tempo, priorizam os líderes, mas atendem a todos, crescem por multiplicação, influenciam pessoas bem distante deles. É mais difícil, queridos, trabalhar com esse processo. É mais difícil trabalhar treinando líderes. Consome mais tempo, consome mais energia e consome mais recursos físicos, emocionais e espirituais, porque o líder, ele tem as suas opiniões, ele tem as suas características, ele tem um temperamento geralmente forte. Lembrando de Jesus, Pedro, por exemplo, era um homem, era uma liderança, mas era uma liderança ainda bruta, uma pedra bruta, precisava ser lapidado. E Jesus fez isso, mas isso consumiu tempo, energia e recursos, como eu disse, físicos, emocionais, espirituais. É mais difícil. Por outro lado, isso gera um crescimento explosivo. Para finalizar, a única forma de alcançar um nível explosivo de crescimento é praticar a matemática. Que matemática, pastor? A matemática do líder. Essa é a incrível, é o incrível, perdão, esse é o incrível poder da lei do crescimento explosivo. Esse é o incrível poder da lei do crescimento explosivo, e já fica a minha oração para que você possa, a partir desse curso, se tornar um líder da lei, utilizando a lei do crescimento explosivo. E para finalizar, a última lei é a lei do legado, ou seja, a herança que você vai deixar. A liderança é uma das coisas que você não pode delegar. Enquanto você estiver treinando os seus líderes, você não pode passar isso para outra pessoa. Não é uma brincadeirinha que você delega, não é estudo bíblico que você, vai lá e dá o estudo para mim. Não, não é isso. Liderança é um processo de uma vida de acompanhamento. Ou você exerce, ou quando você for mudar de ministério, ou for se aposentar, você vai ter que abdicar desse ministério, desse treinamento com esses líderes, então você tem que ter um sucessor. É fácil, lembre, Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e os discípulos dele. E aí você pode prosseguir nos exemplos bíblicos. Em algum momento, você vai ter a necessidade de um sucessor. E a pergunta é: você está preparando sucessores para que eles espalhem a visão? Eu tenho a alegria de dizer a você que tem gente ministrando esta palavra da grande comissão. Eu creio que em quase todos os continentes do mundo, talvez tirando ali o Extremo Oriente e a região da Austrália, talvez tirando isso, nos outros lugares eu sei que na América do Sul, na América Central, na América do Norte, na Europa e na África, eu tenho certeza absoluta. Agora, isso por todos os discipulados de 30 anos em várias igrejas. Agora, é importante que você entenda isso. Em algum momento, isso se interrompe e o seu sucessor dá prosseguimento e dá prosseguimento fazendo obras maiores do que as suas. Pastor Armando, Pastor Andréia, hoje fazem um trabalho em três frentes diferentes. Aqui no Brasil, em Portugal, em outros lugares. E tantos outros que eu poderia mencionar agora, mas não daria tempo. Quando eu falo desses dois que amo, menciono a todos os outros que amo também. Mando um abraço lá ao pastor Edson, pastor Moisés e tantos outros, tantos, tantos outros que Deus nos abençoou. Eles enxergam longe os líderes que têm esse princípio da lei do legado. Eles não lideram só para o presente, mas eles lideram para o futuro. Eles estão olhando para o futuro. Como será o futuro quando eu me aposentar, quando eu interromper, ou quando eu mudar de ministério, sair desta região e ir para uma outra região, sair de uma igreja e para outra igreja. Quem vai dar prosseguimento? Então, essa visão precisa estar arraigada nos seus líderes em treinamento para que eles possam dar prosseguimento. Os líderes que acreditam na lei do legado, eles criam uma cultura de liderança na igreja. Nós precisamos criar uma cultura de liderança na igreja. Nós não temos uma cultura de formação de líderes em todas as áreas no Brasil, e aqui peço licença às nações que estão nos ouvindo, tanto na área da política, como da economia, tanto na área da arte, na área da educação. Não há investimento suficiente, nem saneamento básico há investimento suficiente. Nós não temos uma cultura de formação de líderes. E nós, como igreja, podemos contribuir. Outro dia eu disse que nós poderíamos contribuir sendo um exército de pessoas que leem num país que não lê. Agora quero dizer outra coisa. Nós podemos, como igreja, ajudar a reformar a nação se nós criarmos uma cultura de promoção de líderes. Líderes significativos, não egocêntricos, não egoístas, não famintos por dinheiro ou por status denominacional, mas líderes segundo o modelo de Jesus, que podem impactar o país. Que podem impactar as nações. E agora me refiro, em particular às 14 nações, dizendo: vocês devem ter alguma demanda também. E dependendo da sua demanda, é importante que você crie uma cultura de liderança. Esses irmãos que acreditam na lei do legado, eles investem hoje para garantir o sucesso amanhã. Eles valorizam mais a liderança de equipe do que a liderança individual. Porque se ela for individual, quando o líder se for, acabou. Se Jesus morreu, subiu ao céu, acabou. Não, Jesus deixou discípulos, e os discípulos levam avante o projeto, e eles levaram o projeto do reino adiante. Quanto maior a igreja, mais forte e maior e mais arraigada precisa ser a equipe de líderes. Estes saem da organização com integridade. Eu me lembro quando tomei a decisão de começar uma nova jornada, depois de 50 anos, ter nascido na minha igreja de origem, que amo muito e intercedo, junto com a minha esposa, nós dissemos assim, antes de entrar na sala, eu, pastora Margarete, pastora Beatriz, olha, se porventura o bispo falar que não dá para ser agora, para a gente esperar uns 6 meses, mais ou menos assim, ou pedir para esperar uns 3 meses ou 1 ano, a gente aguarda, porque a gente tem que ser leal e não pode deixar a pessoa na mão. Mas graças a Deus, ele tinha bastante mão de obra e pôde dar continuidade ao trabalho, nos abençoou e nós saímos com integridade. Não com inerrância, com integridade. Eu posso, a qualquer momento, apontar para todas as pessoas que me perguntarem os acertos, vou ficar um pouco constrangido, prefiro que outras pessoas falem. Ainda você pode não acreditar, mas eu só me sinto mais assim à vontade no púlpito, dando uma ministração. Mas no geral eu sou bastante introspectivo. Quando eu estou dentro de casa, eu sou muito introspectivo. Então, prefiro que outras pessoas falem. Agora, se tiver que falar de erros, eu falo dos erros, compartilho os erros e me arrependo. E os frutos do arrependimento vão me conduzir de novo à integridade, vão me conduzir de novo ao projeto de Deus. Você tem que ser transparente. Se acertou, acertou, acertou por causa da presença de Deus. Ponto. Se você errou, errou por sua causa, porque saiu da íntima comunhão com Deus por algum motivo. Aí só tem uma solução: se arrepender e demonstrar frutos dignos de arrependimento, que é o quê? Mudança de vida, volta para o caminho certo. Vou dar um exemplo simples, simples, simples, simples de vocês entenderem. Eu não obedecia minha mãe e não comia verdura de jeito nenhum, não me alimentava bem. Depois, meu irmão ficou adulto, né, o primeiro, o primogênito, e ele foi para a área de saúde e ele falava de uma alimentação balanceada, vamos dizer assim, e eu nunca dei atenção a isso, nunca, nunca, nunca. Agora sofri problemas físicos por causa de ter só comido macarrão e carne, macarrão e carne, macarrão e carne, e ovo e coisas assim. Nunca comendo verdura, nunca comendo legume, nunca, nunca, nunca, irmãos, nunca é nunca mesmo. Você pode perguntar a essas pessoas. Então, aliás, só ele, né? Meus pais já foram. Mas eu estou falando de um erro para dizer que depois desse susto que tomei há 1 ano atrás, não tem outro caminho. Agora a necessidade era de voltar. Tudo vai voltar? Não, não vai voltar mais. Tudo igual não volta mais. Eu poderia ter um final de vida física muito salutar se eu tivesse obedecido. Não obedeci. Então agora vou sofrer as consequências dessa não obediência. No entanto, o que eu vou fazer? Vou me suicidar como Judas? Não. O que eu tenho que fazer? Me arrepender e, a partir do arrependimento, sair do hospital com uma nova atitude. E faz um ano que eu tenho uma nova atitude. Isso é fruto de arrependimento. Claro que eu estou citando um exemplo simples e poderia citar outros, três ou quatro ou cinco, que sejam, o número que for, onde a pessoa localizou, errou, reconhece, pede perdão a Deus, pede perdão à pessoa, volta para o caminho, demonstra fruto de arrependimento, mostrando mudança de vida, vivendo uma vida diferente, não mostrando, vivendo uma vida diferente, e bola para frente. Não dá para voltar atrás. Para encerrar, irmãos, eu quero dizer a vocês que muitas pessoas impactaram e deixaram o legado ao longo da história, pessoas que deixaram um legado, foram aquelas que conseguiram fazer com que aquilo que anunciavam, ou viviam, ou pregavam, ou faziam, foi continuado por outros por causa do carisma, da unção que estava sobre aquela pessoa. Ela foi tão marcante na vida de quem as observava, elas foram tão marcantes, que as pessoas deram prosseguimento ao que eram, ao que faziam, ao que pregavam. Assim foi com Jesus. Nesse século XX, nós temos Martin Luther King, nós temos Gandhi, nós temos Madre Teresa de Calcutá, nós temos exemplos. Não tantos assim, mas nós temos alguns exemplos de pessoas que deixam um legado. Nós precisamos deixar o legado. Concluindo, o sucesso não se mede pelo motivo da sua saída. Uma hora você vai se aposentar, você vai sair, né? Ou vai sair por um chamado da sua autoridade, do seu bispo, do seu presidente, para trabalhar em outro lugar. Né? Ou vai sair por outro motivo, ministerial dentro da sua denominação. Muito bem. E como é que vai ficar a visão? Ela tem que continuar. O sucesso não se mede pelo motivo da sua saída, mas pelo que você deixa atrás de si, o seu histórico, o seu rastro. E eu louvo a Deus, encho o meu coração de louvor quando posso dizer a vocês que mais de 70% do meu tempo eu deixo um rastro de comprometimento com o Senhor Jesus, de obediência, de fidelidade, de evangelização, de pregação, de discipulado e de busca de santidade em direção à perfeição em amor. A sua sucessão ou continuidade de visão é que determinará o seu valor duradouro. Depois que você sai, o que vai determinar se o seu valor é duradouro é se outras pessoas estão continuando a mesma diretriz. Por exemplo, a minha diretriz é o cumprimento da grande comissão. Se há outros que eu influenciei nessa direção ou eu esteja influenciando agora, então esse será o meu legado. Tudo cresce ou decresce em função da liderança. Encerro com quatro afirmações rápidas. Os recursos humanos determinam o potencial da igreja. Investamos em recursos humanos. Eles são mais importantes que os templos. Jesus derrubou um templo, né, grande. E em 3 dias o levantou através da sua ressurreição. Os relacionamentos determinam o moral da igreja. Vamos investir em relacionamento. É relacionamento que gera aquele bem-estar, né? Aqueles valores gostosos da vida da igreja. Os planos determinam a direção da igreja. O planejamento estratégico determina a direção, porque porque quem deseja ir para todos os lados acaba não indo para lugar nenhum. Os planejamentos, o planejamento estratégico determina a direção da igreja. Agora, por favor, hein, não vai ficar só no planejamento e depois guardar na gaveta. Tem que planejar e depois desenvolver. Aí tem que ter o plano de desenvolvimento missionário. A estrutura determina o tamanho das igrejas. Sem dúvida nenhuma que estrutura também determina o tamanho da igreja, a estrutura, o funcionamento, a logística, todo aspecto estrutural influencia sim, determina sim o tamanho da igreja. Não é só isso, mas ajuda também. E para finalizar, a liderança determina o êxito ou o sucesso da igreja. A liderança, o treinamento de outros líderes que geram o crescimento explosivo, determinam o sucesso ou o êxito da igreja. Esta é a lei do legado. A minha oração é para que, em nome de Jesus, os irmãos não percam a oportunidade. A oportunidade é hoje de começar a se envolver com a grande comissão. Se não sabe o que é isso, descobrir o que é isso, ouvir o que é isso e se comprometer com a vontade de Deus, com a única ordem que ele deixou explícita para os discípulos quando estava subindo aos céus. Que a lei do crescimento explosivo seja uma marca em todas as nossas denominações, porque nós somos uma só igreja em Cristo Jesus. Não vai haver várias igrejas noivas de Jesus. Não vamos entrar com crachá das nossas denominações. Isso só serve para nos identificar enquanto famílias da fé. Mas no momento certo, nós seremos uma só noiva, uma só igreja. Uma só igreja, porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há uma só igreja. E que a lei do legado fique no seu coração e que você diga: eu quero encerrar minha vida, e quando eu encerrar minha vida, deixar um legado de cumprimento da vontade de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e o seu ministério, seja qual for, liderança ministerial, oficial de escala, diácono, presbítero, pastor, missionário, evangelista, seja qual for a área que você atua. Citei algumas, mas há infindas áreas de liderança e de atuação na vida da igreja. Que Deus faça você deixar um legado e dizer como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, completei a carreira que me estava proposta e guardei a fé. Se você perdeu, meu irmão, minha irmã, alguma coisa, essa é mais uma unidade do treinamento. Se você é aqui da cidade de Entre Folhas, Caratinga, começou a ouvir agora, vá até o blog, bloglogo7.blogspot.com. Bloglogo7.blogspot.com. Bloglogo7.blogspot.com. E peço para os irmãos, todos que já têm ouvido, passe para mais uma pessoa. Nós queremos agora atingir a 700. Já passamos a casa dos 600 usuários e queremos chegar a 700 e queremos chegar a 15 países também. Então, em nome de Jesus, passe para mais um. Passe para mais um. Não esqueça, faça isso hoje, senão você acaba deixando e esquece, né? Tantas coisas na nossa cabeça. Então, faça isso e que Deus te abençoe grandemente. Amanhã eu encerro essa unidade de liderança e essa terceira fase do curso com uma devocional e estará à disposição para você. Como há muitos cultos, das igrejas locais e a grande maioria faz parte e tem esses cultos, aleluia, priorize a sua igreja. O culto da sua igreja. Mas vai estar lá no blog a mensagem. Aí depois você pode ir até o blog e ouvir a mensagem. Tá bom? Devocional de encerramento dessas 21 leis irrefutáveis da liderança do pastor John Maxwell. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e para sempre. Amém, amém e amém.